Abri mão de tudo que eu tinha pra ficar com você. Não sabia que um dia isso iria acontecer. Acreditei no seu amor. Veja como eu estou. Fui palhaço, enganado, acabou. Você jogou fora tudo que eu te dei. O que eu faço agora, eu já não sei. Pegue suas coisas, vá embora de uma vez. Pra seu desespero, cometeu seu erro. Vai aprender a ser mulher de verdade. Abri mão de tudo que eu tinha pra ficar com você. Não sabia que um dia isso iria acontecer. Acreditei no seu amor. Veja como eu estou. Fui palhaço, enganado, acabou. Você jogou fora tudo que eu te dei. O que eu faço agora, eu já não sei. Suas coisas, vai embora de uma vez. Pra seu desespero, cometeu seu erro. Quem tudo quer, nada tem, você sabe. Vai aprender a ser mulher de verdade. Você jogou fora tudo que eu te dei. O que eu passo agora, eu já não sei. Suas coisas, vai embora de uma vez. Pra seu desespero, cometeu seu erro. Quem tudo quer, nada tem, você sabe. Vai aprender a ser mulher de verdade.